É tipo terapia, tá ligado? Um lugar distante, uma sacola de skunk. Ela junto e uma lote pro lanche. Yeah, yeah, yeah. Tá no beat, sexo, dólar. É terapia, vejo como ela me alivia. Ligo o carro, pego a rodovia. Com a mala cheia, cuidado pra polícia. Sou maloqueiro, bicho solto. E essa velha é minha cura. E o nosso ritmo é louco. A cada dia uma nova aventura. Ok, no pain, no gain. Mente controla o game, yeah. Eu sei visar além. Todo cuidado não ativa sirene, wow. No flow cê sabe que vence. Black é chave, traz marginal gang, hey. São poucos que querem seu bem. Seu jogo sério pra nós é trem. Essa gatinha é tipo terapia. Chama, acendeu, fumaça me alivia. Ela apareceu pra acalmar meu dia. Junto num refúgio, em plena sintonia. Flores de reis, como remédio. Vem minha lei, me tira do tédio. Beija no case, estufa do prédio. O sistema é feito, meu dedo médio. Viatura corre, corre, mas não nos pega. Sempre pelo certo sobe, pra não ter queda não. Nunca vou na sorte, ela só me sossega. Vem de salto, short, jovem, e se entrega. Sexo, dólar, é terapia. Vejo como ela me alivia. Ligo o carro, pego a rodovia. Com a mala cheia, cuidado com a polícia. Sou maloqueiro, bicho solto. E essa velha é minha cura. E o nosso ritmo é louco. A cada dia uma nova aventura. Tudo que eu fiz foi pra te impressionar, yeah. Tudo que eu fiz foi pra te impressionar. Você quer mais? O que você quer mais? É a dona do jogo. Você quer mais? O que você quer mais? Agora eu tô no topo. Você quer mais? O que você quer mais? Me diz que tá afim. Quando eu tava muito perto do fim, eu não te lembrava perto de mim, yeah. Rolex, Rolex, corre, dente cravejado. Ligo o carro, pego a rodovia. Com a mala cheia, cuidado com a polícia. Sou maloqueiro, bicho solto. E essa velha é minha cura. E o nosso ritmo é louco. A cada dia uma nova aventura. É tipo terapia, tá ligado? Um lugar distante, uma sacola de skunk. Eu e ela junto, e uma lote pro lanche. Yeah.